Real 2009, homem Anthrax, motherfuckers, segura essa, real. Ah, meu Deus, se eu pudesse me mudar daqui agora, viajar pro outro mundo e mudar minha trajetória. Ou que o cometa atingisse essa terra maldita, que todas essas teorias sobre o fim do mundo não fossem mentira. Mas é mentira, porque são contadas por um povo mentiroso. Geração sem peso na história que vive num círculo vicioso. É tenebroso, assustador quando vejo o que acontece. Parece que só eu vejo, quase ninguém mais percebe. Demônios atuando da forma mais cruel possível sobre as pessoas infelizes que nunca elevam nível. Poucas mulheres e muitas putas, é só o que eu vejo. Com 15 anos de idade, não sabem mais o que é respeito. Às vezes penso que estou aqui apenas pagando um castigo. Seja o que for que fiz da vida, esse erro não é irreversível. Seguro as pontas, pois sei que sempre ganho por pensar. Nessa vida que eu levo, eu nunca posso parar. Antes pensava que o diabo é que tirava o meu sossego, mas hoje sei que é mentira, que meu inimigo sou eu mesmo. Sou atrás, vomitando meus versos insanos. Reúno as forças necessárias pra viver nesse cotidiano, onde o diabo está disfarçado na força santa das imagens adoradas, com sacrifícios e lembranças. Motherfuckers, aonde estão os valores? Aonde está o respeito? Aonde está a justiça? Aonde estão os meus direitos? O globo terrestre está estacionado dentro do inferno. Os soldados do diabo serão marcados com ferro. Aonde estão os valores? Aonde está o respeito? Aonde está a justiça? Aonde estão os meus direitos? O globo terrestre está estacionado dentro do inferno. Os soldados do diabo serão marcados com ferro. Eu sempre acreditei nas teorias aqui existentes. Eu sempre dei ouvidos pra qualquer tipo de gente. O resultado enchia a minha cabeça de mentiras. Eu passava pra frente o que até então não sabia. Mas a vida sempre ensina o que por nós não aprendemos. Muitos de nós sofremos pelos erros que cometemos. Teorias são muitas sobre a vida após a morte, os castigos, os prazeres, a vida além da cova. Não sei em quem acredito ou se crio a minha crença. Como muitos por aí fazem, brincam com a nossa inteligência. Acontecimentos que de normais não tem nem a sombra. O fim do mundo se aproxima, a humanidade está em coma. Uma grande guerra civil vai estourar a qualquer momento. As pessoas estão cansando desse mundo sangrento. Aqui eu tento alertar o povo através da minha música, abrir os olhos das pessoas que cavam a própria sepultura. Mas me disseram que é loucura fazer esse tipo de letra, bater de frente com as pessoas, que isso só vai gerar treta. Deixa que aconteça, deixa que venham as prostitutas. Ao invés do próprio corpo, eles usam a sua música. O fim do mundo está chegando e a culpa é toda nossa. Omitidos e opressores estão cavando a própria cova. Motherfucker, homem atrás, 2009. Yo. Aonde estão os valores? Aonde está o respeito? Aonde está a justiça? Aonde estão os meus direitos? O globo terrestre está estacionado dentro do inferno. Os soldados do diabo serão marcados com ferro. Aonde estão os valores? Aonde está o respeito? Aonde está a justiça? Aonde estão os meus direitos? O globo terrestre está estacionado dentro do inferno. Os soldados do diabo serão marcados com ferro.